Aquele tempo era muita paz, era muito bom. Só pensava em ir pra escola, jogar bola e nada mais. Agora o tempo passou e eu tenho que correr atrás do meu sustento, que a vida é foda. É muita cobrança, te põe à prova mais. Não me esqueço do meu tempo de moleque, soltando pipa na rua, gravando as fitas cassete, jogando futebol de botão, sozinho andando de carrinho de rolemã, sozinho, pois os caras da quebrada era tiozão. E eu, molecão, não tinha opção, mas joguei bolinha de gude, rodei peão e aprendi desde cedo qual era a lei do cão. Fiquei com trauma uma semana sem comer, vi o maluco caído e não entendi porquê. Minha quebrada era sinistra, o toque de recolher, moleque, sai da pista e parava o futebol. Irmão, guarda os pipa, tiazinha vai pra dentro que a cena é terrorista. Minha infância foi curta, mas aproveitei. Não tive apoio do meu pai, mas tudo bem. Salve tio, nós tá tranquilo, não adianta correr atrás do tempo perdido. É um sacrifício, mesmo assim eu vou vivendo. E agradeço a Deus porque ainda me lembro. Ficava tenso quem devia ou não devia. Tava esperto quem vem lá, quase ninguém sabia. Cena feita desumana, corre com alguém ferido que não tava lá na hora, mas sim um local mal escolhido. Só não é de hoje que sabemos onde o formigueiro se concentra. Não pode pôr o pé, nem com nota de 50, de 100. Ficava feio quando reconheciam os pés de pato o Zé. E a molecada corria no fumaceiro, mas sabia o caminho de casa pelas vielas sem medo. Esconde, esconde, todos atentos. O que tiver a mais dispensa que lá vem a veraneio. Pipas na laje, alguns quadrados mandados. Quem corria mais tinha mais chance que os mais altos. Quando tava tudo paz, algum boato corria, mas um caiu no sete campo, era notícia do dia. Me lembro bem, pra amenizar só futebol, campeonatinho e medalha pro artilheiro. Sol, sol, não vinha todos os dias. Tinha dia que chovia, lagava e tudo que tinha perdia. É, recomeçar já era ensino. Peço a Deus que ilumine meu caminho sem desistir. É sempre bom lembrar momentos que vivi, da cidade sol pra Sampa. Quanto tempo faz, cria da sul, aeroporto, Jabaquara, Grajaú. Tantas coisas boas, muitas pessoas, de lá pra cá convivi. Passaram-se lágrimas, sorrisos sempre duram mais. Amigos que aqui já é saudades, só deixaram aqui lembranças que descansem mais. Infelizmente o ciclo é assim, e devemos continuar com nossas vidas. Histórias vividas, tempos passados, momentos clássicos, escolas madruga, frito e sinuca, curtir na chuva, correr na rua, carona pro centrão, sem pressa pra voltar. Eu e meus irmãos, de algum lugar pra qualquer lugar, skate na quadra, grandes amigos. Várias risadas no deck de vida, primeiras rimas gravadas, batida da gringa, tipo pesada da galeria. Me lembra só risada, hoje só vitória, dia de glória. Ser feliz com a família é o que importa. Amor pra viver bem, vem com minha cota. De tempo em tempo tem flashes de memória, no dia a dia em busca do cash. O mundo dá voltas, coisas que ninguém esquece, e o brilho é todo tempo.